Ora então, bem-vindos aqui a mais um Caso Se Fazem, Caso Se Tocam. E hoje, uma vez mais, vamos provar que a perseverança dá frutos. Já há algum tempo falámos aqui muitas vezes de Susana Félix, já foi várias vezes referida aqui por outros autores, e recordo-me do bem que disse dela, por exemplo, José Cid, ou mesmo, se bem se lembram, inclusive aqui um destaque a um álbum, na altura dirigido à infância, Vera e os seus amigos, de João Melo, em que Susana Félix tinha aqui um dueto com Paulo Costa num Tigre de Bengala. Enfim, já várias vezes foi aqui referida e lembro ainda, e bem, a propósito do Rua da Saudade, aquilo que dizia, e da maneira carinhosa com que uma das autoras, e falamos de quem está ligado aos Cup of Coffee, não é? Falava muito bem de Susana Félix, e, assim como Viviane, como fala Arnaud, e dizia, tomem atenção que vêm discos novos dela. E é nesse sentido que fomos tomando atenção e hoje fechamos um ciclo. Porque de todas as vozes que estiveram ligadas ao Rua da Saudade, ao tributo à Hora de Santos, só nos faltava falar precisamente com Susana Félix. E ela está, ainda que seja à distância de uma linha telefónica, estamos lá para Lisboa, está do outro lado da linha, para hoje partilhar com os ouvintes da Rádio Boa Nova aquilo que é o seu último trabalho, Procura-se, e que desde já recomendamos como sendo uma boa aquisição para este Natal. Antes de mais, bem-vinda aqui à Boa Nova, Susana. Muito obrigada. Olá a todos. Susana, falamos aqui do Procura-se e tivemos a oportunidade já de ouvir o disco, já anda aqui a rodar a Boa Nova, quer o primeiro single, o Bem-vindo, quer já esta Idade do Céu, aqui num dueto com o Jorge Drexler, e ficava logo na concepção do Bem-vindo que havia aqui uma sonoridade algo diferente. E quando digo diferente, menos acústica, talvez mais eletrónica. Uhum. Posso estar a fazer uma leitura diferente, mas é esta a percepção. E concretizei ouvir todo este álbum. A ideia do Procura-se também é que o Procura-se também pode ser interpretado como o procurar algo diferente para esta etapa após a pulsação. Exatamente, foi essa a ideia inicial deste disco. Foi fazer um disco francamente diferente dos discos anteriores. Fazer, renovar algum espírito do que é... Não a parte de composição, porque eu acho que isso é tão pessoal que acaba por ter um cunho tão próprio, que acaba por ter uma constante, e a meu ver deve ser. Mas toda a parte dos arranjos, toda a parte da envolvência dos instrumentos nas canções, a cor de cada canção, a forma como ela é tocada e apresentada, esse sim era o desafio, era tornar este disco mais pop, mais... mais arriscado, se eu poderei dizer, porque os discos anteriores tinham sido discos de... e foram discos de sucesso, não é? Claro, claro, sim. É a partir do momento que procura uma sonoridade diferente. Sai de uma plataforma de conforto, que exatamente. A minha estar, não é? Foi precisamente a vontade de sair dessa zona de conforto e descobrir em mim e na minha forma de estar coisas diferentes. E esse é um processo que eu acho muito saudável, em todos os aspectos da vida até, mas na minha parte profissional e essa procura de qualquer coisa diferente musicalmente tem a ver com aumentar até as fronteiras daquilo que eu faço, não é? E de descobrir em mim coisas que eu não sabia que existiam. E foi muito bom fazer este disco por isso mesmo. E porque eu acho que foi um caminho... Para já foi muito divertido fazê-lo. Foi muito prazeroso fazê-lo. E depois porque realmente encontrei outras coisas, isso é muito bom não nos reduzirmos àquilo que até que os outros pensam que nós somos só e que fazemos. A vida tem destas voltas estranhas que te confundem nas suas manhas. Vais-te tantas vezes perder o norte e a razão e crava as garras no teu coração. Vamos recuar aqui 4 anos, vamos recuar aqui a pulsação. Quando gravou esse, que seria o seu quarto álbum, e que de algum modo remisturou temas que já conhecia, revisitou, sentiu que daí para a frente tinha que saltar um obstáculo, passar para fazer algo novo. Aquilo foi um marco. foi um marco, acho que foi o fechar de um ciclo, porque eu fui revisitei temas antigos, escrevi dois temas novos, que foi o Bem na Minha Mão e o Amanhecer. Foram dois temas que acabaram por se tornar os temas mais visíveis do disco. Mas toda a envolvência sonora, toda a forma como nós trabalhámos, por exemplo, canções como Mais Olhos de Barriga ou Lugar Encantado, músicas mais antigas, era difícil para mim continuar nessa linha depois do Pulsação. Porque, não sei, parece que os objetivos foram alcançados de uma forma tão concreta que havia mesmo que encontrar um novo caminho depois desse disco. Sim, foi um marco, foi algo que eu arrumei na minha cabeça ao fazer esse disco. E depois, pronto, quer dizer, os sonhos são metas que nós vamos alcançando, não é? E chegou a altura de sonhar com uma coisa diferente e este procura-se é o resultado disso. Amor que não logrei. Curiosamente, em 2010, a final de 2009, falamos então com a Luanda Cosetti e ela referia-se assim como a Susaninha, mas também a Viviana, foi a Vivianezinha e a Mafaldinha, portanto referia-se a vós de uma maneira carinhosa e pré-anunciávamos que todas vós estavam a gravar álbum. Daí que presumimos que o Rua da Saudade de algum modo veio fazer adiar este Procura-se. A Rua da Saudade não adiou coisa nenhuma, foi muito bom porque foi um projeto feito, lá está, como diz a Luanda, e quase como todas nós pensamos que é um projeto de muito carinho. Com a vantagem de que o primeiro single, Canção de Madrugada, que foi que deu mais visibilidade, foi que fazia a sua voz. Sim, foi a Canção de Madrugada, era cantada por mim, mas poderia ter sido outra canção, foi uma escolha. Nessas escolhas, quem faz essas escolhas são as editoras, é a parte editorial que pensa no disco de uma forma direcionada, ou pelo menos mais pensada em relação ao marketing, que nós artistas não temos essa forma de pensar. Por acaso foi a Canção de Madrugar, mas o disco estava recheado de canções cantadas por todas, maravilhosas, tanto que foi um projeto muito... muito saboroso, foi um momento muito, muito feliz, não só na nossa carreira, porque o disco foi platina, não é? Vendeu imenso nos dias de hoje, isso é um feito, mas foi um projeto onde nós aprendemos muito, todas nós, até pelo convívio que tivemos. Foi um processo muito bom. Não foi um projeto que nos adiou as vidas, muito pelo contrário, acho que nos deu muito mais força para continuarmos, porque encontrámos coisas em comum que tínhamos todas, muito importantes. Foi bom partilhar essa experiência com outras cantoras. E eu acho que não podia ter encontrado acompanhar este trabalho melhores para que isso acontecesse. Foi um projeto muito feliz, foi um momento muito feliz. A partir daí nós fomos, quase que convencemos o peito de ar para continuar as nossas carreiras e fizemos coisas muito diferentes umas das outras. Porque nós somos muito diferentes umas das outras, embora tenhamos muita coisa em comum na nossa forma, acho que principalmente a nossa forma de sentir esta profissão. Sem prejuízo de considerarmos qualquer um dos álbuns que saiu, quer seja o Luanda Cosetti com o Scopo Coffee, quer a Viviane, quer de Mafalda Arnoux, são excelentes álbuns a que se junta este Procura-se. De que lhe damos já os parabéns, naturalmente. Muito obrigada. Mas seguramente não somos só nós assim a pensar, e daí estamos aqui a falar de que temos um destaque de semana com aquilo que é o seu quinto álbum de originais. E a noção que temos de Sana Félix é que, nós, e julgo que é assim, um pensar coletivo, é que é uma pessoa que se dá muito bem com parcerias, ou seja, aparece muito ao lado de outros cantores. Já participou com Mafalda Veiga, há pouco falava aqui do projeto do Infantil, já cantou com José Cid, já apareceu em vários programas de televisão onde era chamada a colaborar com jovens que começavam a cantar. Para além disso, surge como cantora e atriz em musicais, lembro-me aqui do Portugal, uma comédia musical, não é, que tem a seleção da Tori Feito, de que já iremos falar também, e música de Sérgio Godinho. Enfim, é uma pessoa multifacetada. De que resulta fazemos assim uma pergunta que parece mal a quem é tão novo ainda. O que é que lhe falta fazer? Ui, falta-me fazer muita coisa. Falta-me fazer muita coisa. Eu como comecei a cantar muito cedo, e comecei a cantar com 12 anos de idade. Tive a oportunidade de cantar muitos géneros musicais diferentes. ter outro tipo de experiências em palco, querem teatro, querem música, mas sempre gostei muito de trabalhar com gente, não é? De estar com outros intérpretes, estar com outros autores e de partilhar essas experiências, que se aprende realmente muito. Durante algum tempo da minha carreira eu fiz coros com alguns artistas, fazia parte da banda. Posso dizer que foi aí que aprendi a minha profissão. Foi na sala de ensaios a trabalhar com outras pessoas a cantar as suas canções. Agora, todas as experiências que eu tenho tido têm sido aproveitar desse crescimento que tem sido constante desde os 12 anos de idade até aqui. Por isso é que me agrada, às vezes, voltar atrás no tempo e explorar outras áreas que, entretanto, foram deixadas para trás. Como, por exemplo, aconteceu quando eu fiz novela, porque a representação tinha sido uma coisa que tinha ficado lá atrás. O que me falta fazer? Falta-me fazer muita coisa. Dentro, mesmo da parte da composição, poder compor em parceria com outros músicos que eu admiro imenso. E nós somos um país cheio de artistas fabulosos e que vale a pena. E muitas vezes virados de costas uns para os outros, que é uma, que para mim é uma estupidez, acho que é um desperdício. Mas para mim isso muda hoje. Não faz sentido nenhum nós estarmos cada um para o seu lado, principalmente nesta altura em que realmente temos todos nos virar uns para os outros. Todos, em todas as áreas. E acho que há muita coisa para fazer e há coisas que eu nunca fiz até hoje e que ainda quero fazer. E aproveitar o meu tempo e a minha carreira da melhor forma é cruzar-me com pessoas interessantes e trabalhar com elas. Este dueto com o Jorge Draxler insere-se nessa perspectiva? Claro, claro que sim. Não somos mais que uma gota de luz, uma estrela que cai, uma fagulha tão só na idade do céu. Não somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que o beijo dure, deja que o tempo cure, deja que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Capricho do sol, do jardim do céu. E não damos pé entre tanto tic-tac, entre tanto big-bang. Solo um grano de sal en el mar del cielo. Calma, tudo está em calma. Deixa que o beijo dure, deixa que o tempo cure. Deixa que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Deixa que o beijo dure, deixa que o tempo cure, deixa que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Atenção. Calma, calma. Deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Calma. Claro, o Jorge Drexler é um cantautor uruguaio, muito pouco conhecido em Portugal. Já é conhecido, mas... Sim, pelo menos mais que seja pelo Oscar que ganhou com a canção original do Diário de Che Guevara, não é? Sim, é um autor extraordinário, que escreve maravilhosamente. Aliás, eu apaixonei-me pela letra desta canção, que esta letra foi escrita por ele, uhum. A Idade do Céu foi escrita pelo Jorge Drexler, e que despertou em mim uma enorme vontade de cantar esta canção. Perceber que ele estava com vontade de a cantar comigo e desse sonho ser concretizado, é muitas vezes, lá está, nós achamos que as outras pessoas não vão querer fazer coisas connosco e nós às vezes temos muito esse preconceito, não, nós somos pequeninos, depois outras pessoas não sabem que nós existimos, mas faz parte da nossa procura e fazer a pergunta na altura certa, e isso aconteceu. E o resultado de tudo isto foi ter o Jorge Drexler a cantar neste disco comigo, A Idade do Céu, que é o segundo single deste disco, que é uma música extraordinária, que tem uma letra que tem tudo para nos dizer alguma coisa neste momento. E nesta história de que é fazer canções e comunicar, porque é disto que se trata a arte, nesta altura faz todo o sentido cantar esta canção. Calma, tudo está em calma, deixa que o beijo dure, deixa que o tempo cure, deixa que a calma tenha a mesma idade que a idade do céu. Um bocado, de facto, não, há pouco... Não é para nos aliarmos a esta confusão toda. Não é para não nos deixarmos de manifestar e de dizer o que sentimos, mas é perceber que existe sempre qualquer coisa maior para além de tudo o que está passando. Como alguém diria há uns anos atrás, há mais vida para além do orçamento. Não é? Exatamente. E não nos podemos deixar entrar em pânico por causa disso. Ora bem, temos aqui, sempre para quem se estreia aqui na Rádio Boa Nova, três desafios. Vamos ver como é que a Sandra Félix vai passar, enfim, vai flutuar por estes desafios. Ui, eu sou péssima nessas coisas. Vai estar bem, seguramente. O primeiro deles é este. Imagina que vem Oliver do Hospital. Não sei se conhece a cidade. Conheço. Bom, bem. Então é convidado aqui a dar um concerto. E quem é convida diz assim, pode trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que convidaria para vir ao Oliver do Hospital? Olha, convidaria, assim de repente, bem, só duas. Não, naturalmente, duas é, enfim, é um termo. Bem, agora fiquei... Olha, como autor, provavelmente levaria comigo o Sérgio Godinho. Eu vou ao jogo. Achei. Terrei. Fogo, nunca apagas o que vai a jogo. Às seis, em ti carregas sons e cores do fogo. Nunca apagas o que vai a jogo. É um autor extraordinário, com uma forma muito própria e quanto a mim, brilhante de escrever. E depois... Foi nosso convidado há cerca de dois meses, com o lançamento do seu último álbum. Vocês têm convidados fabulosos. Não, e há um discípulo também, Sandra Félix. E era uma pena que ele tivesse feito hoje. Bem, mas outra banda poderia ser... Bem, agora fiz uma pausa. Felizmente também as dúvidas se põem, porque hoje em dia há no panorama em português muita coisa que gostaríamos de estar associados, não? No caso do Sérgio Godinho, tem aqui, por exemplo, o Nuno Rafael na produção, que de algum modo é um ponto de contacto entre ambos. É um ponto de contacto, para além de eu ser fã do Sérgio, já desde sempre. Bandas, neste momento é difícil escolher uma banda, porque de repente houve um boom tão grande, surgiram bandas novas, com uma diversidade musical muito grande. Muitas delas com uma qualidade superior, que é difícil, não queria ficar agarrada a bandas mais antigas, mas não sei, sinceramente. Talvez os Virgem Suta. Eu sou feliz, eu sou feliz, perto de ti é. Bem, o Jorge Bem-vinda também já foi nosso convidado, como vê. Só sabia eu. Seguramente. Estou a falar de um programa que tem já cerca de 5 anos. Ora, em 5 anos, todas as semanas, é fácil de multiplicar, não é? Como diria alguém também, é só fazer as contas. E há alguns que já repetiram e com uma pena não tinham feito ainda com a Susana Félix. Mas hoje estamos a redimir-nos deste pecado. Muito então, bem. Vamos ao segundo desafio. Imagino que vem alguém da cena internacional, aqui ao Oliver do Hospital, aqui ao Parque de Bandanelho, e quer que Susana Félix faça a primeira parte. Pois bem, de quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Com uma cantora chamada Fiona Apple. Muito bem. Gostava muito de partilhar o palco com ela. Bandas conhecidíssimas e não estou assim a ver. Teria que ser qualquer coisa mais com alguma intimidade para poder saborear bem o momento. Vamos então àquele que é o terceiro desafio. Sim. O terceiro desafio é este. Imagino, enfim, este pode ser um bocado prejudicado porque já o faz também aqui neste álbum, mas e já vai perceber porquê. Imagino que vai haver um distributo a uma banda, a um autor, um bocadinho como fizemos com o Ari dos Santos, e que querem que a Susana Félix participe nesse distributo com uma versão de um tema. De que autor estamos a falar e já agora, que tema seria esse? Seria um o autor seria Jorge Palma e a canção seria A Estrela do Mar. É dos temas que mais gosto, efetivamente, de Jorge Palma. Gosto, sou um seguidor. E há já versões, há uma versão do Tim, deste tema, de um álbum, que também eu gosto muito de ouvir. Pronto, olha, estou encantado com a sua escolha. Numa noite em que o céu tinha um brilho mais forte e em que o sono parecia disposto a não vir, fui estender-me na praia sozinho ao lento e ali longe do tempo acabei por dormir. Acordei com o toque suave de um beijo. Porque se dissesse assim, Jorge Palma, e tinha-se uma sugestão, eu dizia-lhe logo Estrela do Mar. Portanto, claro. Agora fico à espera de o ouvir. Ainda meio a sonhar, perguntei-lhe quem era. Ela riu-se e disse baixinho: Estrela do Mar, sou a estrela do mar. Só ele obedeço, só ele me conhece, só ele sabe quem sou, no princípio e no fim. Só ele sou fiel e é ele quem me protege quando alguém quer à força ser dono de mim. Passados a fase dos desafios, e diziam lá há pouco que estava a prejudicar, porque há aqui uma versão de um tema de Um Mundo ao Contrário, dos Chutes e Pontapés. Sim. Quando é que lhe surge o espírito de que quer fazer aquela música para este disco? Quando ultrapassei aquela ideia de que geralmente as pessoas, os músicos, não é? Principalmente aqueles que compõem, como é o meu caso, e escrevem, têm de que as canções dos discos têm que ser só canções originais. E as versões podem ser uma forma muito criativa e muito rica de apresentar alguma coisa ao público. Claro que são desafios, claro que fazer versões de músicas que já são marcantes e muito bem conseguidas é sempre um desafio enorme para quem faz uma versão, mas vale a pena apostar nessa área, que é uma forma de acarinharmos bandas e cantores e autores que nós gostamos, sem qualquer tipo de problema, sem qualquer tipo de preconceito. Isso aconteceu com neste disco, com a canção O Mundo ao Contrário, que é uma canção dos Chutes e Pontapés, que é uma letra a Chutes e Pontapés, que me agrada bastante pela sua simplicidade, porque a poesia não tem que ser, ou pelo menos a letra de uma música não tem que ser uma coisa transcendente a nível de comunicação. Neste caso até é bastante imediata, é fácil de perceber, qualquer pessoa atingir o... A pop é imediata, mas a mensagem desta canção é muito boa, que é: se eu gosto de ti, se tu gostas de mim, se isto não chega, tens o mundo ao contrário. Onde vais? Perguntas tu ainda meio a dormir. Não sei bem, respondo eu sem saber o que vesti, porque sais, ainda é cedo e tu não sabes mentir, nem eu sei, só sei que fica tarde e eu tenho de canção tinha a nosso ver, né, que a produzimos, estou a falar de mim, de toda a equipa, poderia ser qualquer coisa muito diferente do original, sem não descaracterizar a canção, com muito respeito que nós temos aos frutos, e acho que foi um desafio superado, a meu ver. Muito bem superado. Diga-me, por favor, já, enfim, nessas casualidades da vida, já se cruzou com o Tinho ou com o Zé Pedro, que lhe tenham pedido de dizer o que é que acharam? Já, olha, e ninguém me bateu, foi fantástico. Mas eu cruzo-me várias vezes com eles e tenho um carinho enorme por eles e um respeito muito grande também. Já tínhamos trabalhado juntos num musical do Chutes e Pontapés, em que participei. Falamos do Sexta-feira 13, que era de 2006, se não me engano. Sim, foi um musical assim, fora da linha habitual dos musicais feitos em Portugal. Foi um musical muito diferente e foi um trabalho incrível que um desafio enorme que nos deixou todos que participámos nele recordações maravilhosas e era um espetáculo muito, muito interessante. Que era um musical com músicas dos Chutes e Pontapés. Sim, já aqui falámos sobre ele. Desculpa, Roubela. Já aqui falámos sobre ele com Lucas. E foi na entrevista do álbum que ele teve e que veio aqui à Bonova apresentá-lo. Curiosamente esteve aqui connosco em estúdio. Falámos muito desta Sexta-feira 13. E o Lucas esteve muito bem, muito bem na peça. Foi uma peça que foi idealizada por mim e pelo António Feio. E que até à estreia foi um processo. Desde o sonho de a fazer até à estreia foi um processo muito, muito interessante e foi extraordinário fazer essa peça. Mas pronto, é difícil há coisas que nós guardamos e que se tornam tão grandes que são difíceis de explicar ou traduzir por palavras. Mas daí também surgiu alguma relação com os Chutes, com o Tim, com o Zé Pedro e eles encararam esta versão do Mundo ao Contrário com muito carinho, com alguma surpresa, porque as versões não deixam de ser traduções diferentes, não é? São formas de sentir e de cantar e de executar muito diferentes das originais, mas cantá-las é sempre um ato de admiração e de carinho. Com as devidas aspas no paralelismo, diz-se que aquilo que melhor o mestre pode ter é que o seu pupilo o supere, não é? E acho que isto deve ser uma excelente homenagem para alguém que faz uma música e que, enfim, que a larga, e quando digo a larga, é assim, a edita, e depois cada pessoa vai interpretá-la à sua maneira, não é? E depois vê-la reinterpretada, e como também faz aqui neste álbum, julgo que deve ser o melhor tributo, verdadeiramente, para quem escreve. Pelo menos foi feita com essa intenção, sim, claro que sim. Com muita admiração e muito carinho pelos Chutes. Meus amores, de uma noite em casa cheia, fui estreando em cada dia eterna gratidão. Deixei à parte o disfarce, porque à noite saem banho de imersão. Quem diria que o fundo é sempre a subir? Quem diria que ir mais fundo é sempre a subir? E as sombras cá do alto do meu fundo já não são duras de ouvir. Meus amores, de uma vida que resiste, soletrem bem os verbos começados por amor. Deixem que a inspiração persista e no riso enlouqueçam o autor. Meus serenos de espada, neste jogo tudo ou nada, sou um eterno aprendiz. Quem diria? Quem diria que o fundo fundo é sempre a subir. Quem diria que o mais fundo é sempre a subir? E as sombras cá do alto do meu fundo já não são duras de ouvir. Quem diria que o fundo é sempre a subir? Quem diria que ir mais fundo é sempre a subir? E as sombras cá do alto do meu fundo já não são duras de ouvir. Quem diria? Quem diria? Deixamos aqui há pouco uma pista que é o de António Feio. Eu gosto muito, quando pego nos álbuns, de ir à procura do booklet. Sou daqueles que sou incapaz de ficar pelo MP3 ou pelo Sumatos Wave para ouvir um disco. Portanto, eu tenho que pegar, tenho que ter um disco. É raro, mas eu tenho que ter o disco. Gosto de ler, gosto de procurar, gosto de ver quem são, a quem se atribuem os temas, a música. E houve duas pistas que ficaram aqui neste seu booklet interno do álbum. Uma é aquilo quando se refere ao António Feio, e a outra, já iremos lá falar sobre isso, tratando-se aqui de um tema do Marcelo Camelo. Mas então, vamos aqui falar de António Feio. Tenho cuidado de lhe deixar aqui, enfim, uma mensagem, de que faz parte também o tema Quem Diria. Quer-nos explicar um pouco isto? Sim, claro que sim. Aliás, eu quando escrevi a dedicatória ao António, nunca imaginei, claro que eu sabia que as pessoas liam os booklets, mas sinceramente nunca pensei que se tornaria uma coisa assim tão, tão pública, não é? Mas foi um pensamento demasiado inocente da minha parte, posso dizer assim. Porque neste disco existe uma canção que se chama Quem Diria, que foi que surgiu de um pedido do António Feio, ou seja, o António, pouco tempo antes de falecer, pediu-me para escrever uma canção para ele, pediu-me para escrever uma letra para ele, e que seria cantada por ele no lançamento do seu livro, da sua biografia. E entretanto as coisas aceleraram muito rapidamente e infelizmente o António faleceu antes do lançamento do livro, mas a promessa estava feita, não é? A promessa, o pedido foi feito e claro que sim, claro que eu iria escrever uma letra para o António e escrevia com toda a amizade que tinha por ele. E o António foi meu professor, foi meu ensinador e trabalhámos juntos. E era uma pessoa de quem eu gostava muito. E por isso achei que sim, que era a melhor forma de eu retribuir toda a gratidão que tenho por tudo o que passámos juntos e todas as conversas que tivemos. E aí surgiu o Quem Diria. Quem Diria, eu acho que cada um tem que, só ouvindo é que consegue perceber, mas não é letra. Outras referências há aqui no disco, não a queremos chocar, mas enfim, há outras que devem ser lidas e daí que aconselhamos a compra do disco e falamos aqui, naturalmente, também ao Renato, enfim, por aí, o Renato que é o seu marido e seu companheiro também de luta neste disco e não só, mas há aqui uma outra, a Armando Inácio, que, enfim, iremos passar ao lado, sendo certo que é uma referência muito bela do que tem aqui em termos de escrita, que seria injusto que não fosse dito, e como tal vou passar a ler a parte que acho que está muito feliz. Obrigada por me teres ensinado a lutar pelo que se quer e que para isso temos de ser honestos e fiéis a nós próprios. Obrigada pela intimidade que me permitiste na altura em que gentilmente me largaste a mão para me deixares crescer e abrir a minha porta. Obrigado por teres rematado as minhas birras sempre com um sorriso e com isso teres-me mostrado que o amor incondicional sobrevive realmente a tudo. Sei que não me deixaste, amo-te ainda mais por isso. Julgo que o Procuro tem muito, enfim, tem muita razão de ser também no texto que está, e penso que não estou enganado quando digo isto. Bem, tenho que fazer aqui um parênteses porque este texto foi escrito dedicado ao meu pai. Sim, sim, é percebido. senta-te aqui, que hoje eu quero conversar. Não há mistério vão, é só o teu coração que não te deixa amar. Tu precisas reagir, não te entregares assim, como quem nada quer. Não há mulher, irmão, que goste desta vida. Ela não quer viver as coisas por ti. Diz-me onde estás para poder ir. E aí não há sequer um par para dividir. Sente-te aqui. Falar de Marcelo Camelo no Está Bom, porque me permitiu fazer uma coisa, que é ir à procura antes mais quem é Marcelo Camelo. Só depois percebi que já conhecia, não pelo nome a solo. Sim, dos Los Hermanos. Exatamente. E de que, curiosamente, me levou a comprar um disco, o último álbum dele, se bem me recordo, ou que é um excelente álbum, e que foi a Susana Félix que me despertou a curiosidade. Daí que também tem esta vantagem, que é andarmos à procura. Enfim, quando lemos o nome, saber quem é. Sim. Porque este tema aqui neste álbum, que tem tanto razão de ser, como tem, por exemplo, a letra de Carlos T também? Bem, a letra de Carlos T é diferente porque é uma música original. Sim, original. Uma meia palavra que foi dedicada, que é escrito para si, digamos assim. Sim. Fazer, olha, hoje em dia, toda a nossa vida, e pelo menos para quem usa o Facebook, tem um novo conceito que é partilhar, não é? Há lá um botãozinho em que nós podemos pôr um vídeo ou qualquer coisa e depois carregamos em partilhar e nós partilhamos com os nossos amigos. A intenção de pôr esta canção, o Está Bom, que é uma música que também não é minha e que vem do outro lado do Atlântico, é exatamente essa, é partilhar, é trazer uma canção que faz parte do meu universo, a minha casa, não é? Nos meus discos, para partilhar com as pessoas que gostam do meu trabalho e gostam de me ouvir e que conhecem os discos e conhecem os discos do princípio ao fim. E não só as músicas só que tocam na rádio, não é? E lá está, e fiz uma versão e tocámos a música à minha maneira e cantei-a da minha forma, mas não deixa de ser uma forma de partilhar, que é uma coisa tão, tão usual, sem preconceito absolutamente nenhum, porque esse espaço poderia estar ocupado por uma canção absolutamente nova, mas achei que faria sentido, até mesmo no contexto do disco, porque o disco tem que ser ouvido do princípio ao fim, porque existe uma linha, um fio condutor entre as canções, que é o nome do disco, que é o Procura-se. E todas as canções, quanto a mim, são pistas para essa procura. Não são respostas, são pistas. Uhum. E o Está Bom fazia todo o sentido neste disco. A letra do Carlos T, finalmente eu consegui que o T escrevesse para mim. Era um desejo muito antigo, mas tinha sido um projeto sistematicamente adiado ou por falta de disponibilidade, quer dizer. Mas finalmente o T escreveu esta canção, que eu sempre tive uma grande, como é que eu ia dizer, nunca tive assim grande facilidade. Eu escrevo sobre amor, mas não de uma forma muito explícita, muito óbvia. E quando o T me enviou esta letra, o Meia Palavra, em que ele diz: a meia palavra basta para falar de amor. Eu achei que tinha realmente tudo a ver comigo, porque até aqui eu nunca escrevi a palavra amor, uma questão de bolas, é tão complicada, é tão difícil escrever sobre... E quantas vezes dizer, não é? E quantas vezes dizer, exatamente. E o T, não sei se apercebe disso, por mera casualidade, escreve que meia palavra basta. Basta sermos bons entendedores. Um bocado como diz agora o Jorge Palma, que não sou o novo álbum, tenho uma página em branco, né? E entre os quatro cantos de uma página, tudo pode acontecer, só para dizer gosto de ti, não é? Aí está, agora vem uma memória, aí está uma letra lindíssima, parece-me, de Jorge Palma, muito simples, mas tão rica em termos de contexto, não é? E por acaso agora estamos a falar em Carlos T, há outros que o fazem com muita mestria, o João Monge, por exemplo, também. Sim, sim, sim. Felizmente, o que não falta em Portugal são bons autores. Haja quem os queira também, não é? Sim, claro que sim. É bom que os portugueses tenham essa noção. É bom, façam o exercício simples de traduzir uma letra de um artista americano, um cantor americano, uma coisa, pronto, mais comercial. Façam esse exercício. Percebam que seriam letras incapazes de ser cantadas em português. Ou pelo menos que se... Dificilmente um português as escreveria. Sim, sim, como ridículo soaria o Baby I Love You, não é? Não, isso nem era pior, há coisas muito piores. Deixamos aqui para os ouvintes uma nova essa pista para esse exercício. Tudo aquilo que queres ouvir já te disseram com muito mais sal. É tempo de poderes descobrir quanto é que o silêncio vale. Escuta cada entrelinha, está lá tudo o que há para dizer. Põe a tua mão na minha e ouve o marfim a correr. Meia palavra basta para falar de amor. Palavra e meia é muito, ser bom entendedor. Ser bom entendedor. Ser bom entendedor. Meia palavra basta para falar de amor. Palavra e meia é muito, ser bom entendedor. Ser bom entendedor. Ser bom. Sejas um filme tão espesso, com mil voltas para ir daqui ali. Eu quero virar-te do avesso e ler o que de melhor há em ti. Procura um sinal em cada olhar. A química não sabe mentir. Deixa o silêncio. Basta para falar de amor. Palavra e meia é muito. Ser bom entendedor. Ser bom entendedor. Ser bom entendedor. Meia palavra basta para falar de amor. Palavra e meia é muito. Ser bom entendedor. Ser bom entendedor. Ser bom entendedor. Ser bom entendedor. Ser bom entendedor. Ser bom entendedor. Ser bom entendedor. Não sejas doido com doce nem piegas. O amor avança sempre às cegas. Ele sabe o caminho. Deixa eu andar, não falas muito para não assustar. Meia palavra basta. Vamos falar aqui naquilo que são a participação em termos de música. E claro que não podemos deixar passar aqui a componente do Renato, que é seu marido, seu companheiro, e que, como músico, tem aqui um papel preponderante, parece-me. Como é a gestão de aquilo que é em casa e daquilo que é o estúdio na vida de alguém que está ligado à música? Trabalhar com alguém com que se partilha a vida é muito bom. É muito bom pelo simples facto de isso poder acontecer de uma forma feliz. Porque realmente é difícil, não é? Porque existe muita coisa para ser falada, existe muito respeito, tem que haver muito respeito sobre o espaço de cada um e sobre as responsabilidades de cada um nos determinados e diferentes momentos. Mas quando isso acontece, como é o meu caso, de uma forma feliz, é muito, muito bom. Muito bom. Existe uma partilha saudável. Quando não é, há que reajustar. Mas nós trabalhamos e temos muita coisa em comum, mas também temos coisas que a nível de trabalho que não partilhamos. O Renato é um produtor, não é só meu produtor. Exato. É produtor de outros projetos, de outros músicos, de outros artistas. Eu, lá está, como gosto de fazer coisas diferentes, também acabo por ter momentos e fases em que não partilhamos espaço. Mas acabamos sempre por ter a necessidade de trabalhar juntos. É muito interessante. Seguramente que o Procura-se seria algo diferente se não tivéssemos aqui a mão do Renato. Ah, claro, os discos têm o cunho de todos os que trabalham nele. Falo no Renato, como posso falar em cada um dos músicos que trabalham neste disco. A arte é dessas coisas, é transpira a alma das pessoas. Quando as pessoas são diferentes, há uma forma diferente de tocar, há uma forma diferente de tudo se reunir, não é? De as coisas se reunirem umas com as outras. Não, a música tem muito a ver com a matemática, mas é a alma da matemática. Tudo isto é um puzzle que tem que ser à flor da pele. Não pode ser assim um processo muito distante, nem pouco mais ou menos. E as pessoas fazem parte dos discos porque as pessoas estão impressas naquilo que tocam. Foi então que eu não quis, então que eu não quis saber daquilo que fui, nem o que era para mim prever. A vida às vezes cai em câmara lenta, sem espaço entre o 8 e o 80. Fui mais do que eu, mais do que o sim. Fui mais daquilo que eu nunca quis para mim. Nada ficou por dizer. A vida às vezes cai sem permissão, sem pena de negar a explicação. Fui mais do que eu, mais do que o sim. Foi mais daquilo que eu nunca quis para mim. Fui mais do que eu podia crer. Fui mais do que o espelho tem vindo a dizer. Entre um pouco mais e este Procura-se distam 12 anos. Portanto, eu tenho aqui uma dúzia de anos entre o primeiro e E este último álbum. Desde o primeiro disco, não desde o início da carreira. Exatamente, sim, sim. Vou falar de discos. Sim, sim, sim. E ouvindo agora um pouco mais ao Rosa Vermelho, ao Índigo, têm a noção de que estão datados, ou seja, esta era a Susana Félix em 1999, em 2002, em 2006, e que quando daqui a 10 anos for ouvir Procura-se, têm a noção de que datou também em 2011 o que era Susana Félix. Os discos são registros de momentos, funcionam como fotografias, não é? Embora existam, acho que o Índigo e o Pulsação, como são formas mais, como é que eu ia dizer, mais acústicas, podem perfeitamente. Mas isso eu também achava do Mais Olhos que Barriga, do primeiro, da primeira versão. Uhum. E o que é certo é que essa canção ainda toca na rádio 12 anos depois. É verdade. Eu acho que as canções, quando são, para já quando são bem construídas, sobrevivem a qualquer tipo de arranjo e funcionam muito bem até só com uma guitarra. Essas canções têm tendência a ficar. E inclui-se também Um Lugar Encantado, Fintar a Pulsação, enfim, são temas emblemáticos, não é? Mas que já têm 12 anos. Sim, sim, mas que se associam logo à sua voz, não é? Pois, isso é o que para mim, é o que mais me agrada em tudo isto, é ter conseguido, aos poucos, fazer qualquer coisa que ficasse, não sei, pelo menos é essa... Esse é o sentimento carinhoso com que eu fico hoje em dia. É bom de vez em quando ouvir o Mais Olhos que Barriga e perceber que ainda há quem queira ouvir a canção e que provavelmente irá fazer parte. E houve gente que cresceu com ela ao uhum. longo destes 12 anos. Muito bem. É agradecer-lhe a disponibilidade de ter para estar aqui na Boa Nova. Muito obrigada. E hoje, felizmente, fechámos aqui um ciclo. E uma pretensão, ainda há autores, e podemos já dizê-los, que ainda não entrevistámos e que temos muita pena de não ter feito ainda. E neles, onde se incluía a Susana Félix, e hoje rematei esse ponto. Mas sendo certo que ficamos já combinados para que o próximo álbum, que vem aí daqui a 2 anos, eventualmente, o próximo álbum está a lugar marcado aqui da Boa Nova, porque vai haver um chato, não sei se deve dizer o termo, mas um aborrecido sujeito de Oliveira que vai voltar a meter ao ferrolho a dizer vamos falar sobre esse álbum. Bem, e não... Gosto imenso de ti, e faço mesmo questão de fazer este tipo de entrevistas e foi muito agradável falar contigo. Olha, muito obrigado. Tu, mestre da condição, só sabes porque eu pergunto. Nem esse teu nariz no ar te livra de chegares ao fundo. Já te doem os joelhos de tanto ficares de pé. Nem os sonhos são tamanhos para voares de quando em vez. Fazes mais do que podes. Só fazes mais. Que é feito dos porquês do com e usas de quando em vez um ponto de interrogação. Que é feito dos porquês do como e porque não. Usas de quando em vez um ponto de interrogação. Espaço intemporal, vais perdendo a visão nas folhas de um qualquer jornal. Tu, fora de questão, herói das boas maneiras, sem coragem de enfrentar as formas das tuas fronteiras. Fazes mais do que podes. Só fazes mais. Que é feito dos porquês, do como e porque não.